consigo acreditar no que aconteceu. Era um sonho meu, nada se acabou. Não é impossível, não consigo viver sem você. Volte, venha ver, tudo em mim mudou. Mais viver dentro de mim e viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e que ainda é meu, só meu, o seu amor. De tristeza para mim passou, nem no meu olhar nada se alegrou. Sinto-me perdido no vazio que você deixou. Nada quero ser, já nem sei quem sou. Assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou e ainda é meu, só meu, o seu amor. Eu já não consigo mais viver dentro de mim e viver assim é quase morrer. Venha me dizer sorrindo que você brincou.